você. Um aroma daquele país, Cabê, terra querida, nós tudo pega coração. Tchau, cantar, um bem trazer você. O aroma daquele país, Cabê, terra querida, nós tudo crema coração. Cabê, manda mantenha, se benção num beijo saudade, para todos os filhos na terra longe, eles vão pra vocês. Mas se regoce tem que calor, para todos os filhos com o mesmo amor. Caber de manda mantenha, se benção num beijo saudade, para todos os filhos na terra longe, eles vão pra vocês. Mas se regoce tem que calor, para todos os filhos com o mesmo amor. Daquele país, Cabê, terra querida, nós tudo crê na coração. Cabê, manda mantenha, que se benção num beijo de saudade, para todos os filhos na terra longe, pra vocês. Mas se regoce tem que ter calor, para todos os filhos com o mesmo amor. Cabê, manda mantenha, se benção num beijo de saudade, para todos os filhos na terra longe, eles vão pra vocês. Mas se regoce tem que ter calor, para todos os filhos com o mesmo amor. Mas se regoce tem que ter calor, para todos os filhos com o mesmo amor. Mas se regoce tem que ter calor, para todos os filhos com o mesmo amor. Mas se regoce tem que ter calor, para todos os filhos com o mesmo amor. Mas se regoce tem que ter calor, para todos os filhos com o mesmo amor. Rádio Onda Nacional, o som mais fresco deste verão. Virou paixão, virou prazer, me trouxe toda a ilusão, me convidando pra viver. Viver a sua vida junto com a minha vida, numa estrada colorida, muito amor pra fazer. Eu fui me envolvendo, me entregando, sem sentir aos poucos, fui acreditando nas promessas que eu vi. Nosso amor era perfeito, forte, pura, cristalina, explodia adrenalina, pois igual eu nunca vi.

capture. Addicted to fatal attractions, pictures of actions, playback in the midst of mashing. No fairy tales for this young black male. Some see me stranded in this land of hell, jail and crack sale. Hustling, hardly think of culture or the repercussions while busting on backstabbing vultures. Selling my soul for material wishes, fast cars and wishing I live my life a legend, immortalized with pictures. Wash your tears, say your sympathy. My childhood years were spent burying my peers in the cemetery. Here's a message to the newborns waiting to breathe. If you believe and you can't achieve, just look at me against all odds. Though life is hard, carry on. Living in the projects, broke with no lights on. To all the seas that follow me, protect your assets. Born with less, but you still precious. No. I didn't smell so good, was you still hugging me? If I got locked up and sentenced to a quarter century, could I count on you to be there to support me mentally? If I went back to a hoopty for my bands, would you poof and disappear like some of my friends? If I was hit and I was hurt, would you be by my side? If it was time to put in work, would you be down to ride? I get out and kill a nigga, cap, you chill and drive. I'm asking questions to find out how you feel inside. If I ain't rap, cause I flip burgers at Burger King, would you be ashamed to tell your friends you're feeling me? In the bed, if I use my tongue, would you like that? If I wrote you a love letter, would you write back? Now we can have a little drink, you know, a nightcap, and we can go do what you like. I know you like that. It's the one and only D.R.E. Straight up, you know I'm mobbing with the D.O.G. Straight off the killer streets of CPT. King of the beach, you ride to him in your fleet. Wood, Coupe de Ville, rolling on dubs. How you feel? Whoopie whoop. What? Dream Snoop hitting cumblers in the lag. With Doc in the back sipping on yak. Clipping all the amps dipping through hood. Compton, Long Beach, Inglewood. South Central out to the west side. It's California love, it's California bug. Got your boy a gang of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club. With my jeans on and my team strong. Get my drink on and my smoke on. Then go home with something to poke on. What's up, Trick? Locust on for the 2-triple-0. Coming real, it's the next episode. D-D-D-Boys. Hey, yo, you better flee, Hops. Or get your head flown 3 blocks. LP rappers starts pumping like Reeboks. And every year I gain clout and my name's Sprout. Some brothers still be bunches of crap never came out. I got the wild style, always been a foul child. My guns go boom, boom, and your guns go pow, pow. I'm known to have a hottie open. I keep the shoddy smoking. Front and get half the bones in your body broken. And when it comes to getting nookie, I'm not a rookie. I got girls that make that chick Toni Braxton look like Whoopi. I run with 30 picks, I'm never hitting dirty chicks. Got 35 bodies, buddy, don't make it 36. Step to this, your good is gone. World is born, I leave mics torn when I put it on. Carolina blue kicks, hottest nigga on the block. Used to Willie bicycle since I was 6. High school, the crossover, wave the way picks. Music is the same shit, gave away hits. So my, get it together, get it forever. When I go at you hard, I can get it through leather. You act like Jigga King, get it whoever. Talking, you got a man, okay, my, and that's high school, making me chase you around for months. Having a fear, act like an adult for once. Plus my hand is up your skirt, goddamn you flirt. What's a little me on top gonna hurt? Maybe a little, but pain is pleasure and pressure bust pipes. And you look like the, I like it rough type. We can crush the night, tell me what you like. I got a yellow bottle on a bucket of ice. Get right, young ho. Onda Nacional, todos os dias, a tua companhia. Só sei que é um bué. vamos entrar. Avelo dá todo gás. Onde falei, meu pai, assim chegar em casa, mata bicho furada. Você vai ver só a comida que ele vai me dar. Mata bicho chapada, almoço pontapé, jantar cabeçada. Olha os DJs. O fogo queima. Tá ouvindo? A água molha. Em Angola se faz fumo. Em Angola se faz fumo. Na banda se faz fumo. Na banda se faz fumo. Em Angola se faz fumo. Angola se faz fumo. Lá na banda se faz fumo. Na banda se faz fumo. Felicidade. E o homem tem projeto? Hoje em dia, como a vida tá difícil, quem aparecer na minha casa, eu não vou abrir a porta. Eu não vou abrir, a vida tá difícil. Quanto mais dá é pão pra maluco. Vou me preparar, pai, e pronto, vou sair. Só sei que ambo é. Eles entraram. Olha o Kimbo, olha o Kimbo, olha o Kimbo, olha o Kimbo, olha o Kimbo, olha o Kimbo, olha o Kimbo, olha o Kimbo. É o Kimbo. Não vos disse, não vos falei. A sembora, sempre a bater. Falei, não mete tudo, mete só cabeça. Ele meteu já até o caroço mesmo. É fruteiro, é? Não. Então, e aí, pode? Vamos juntar. Olha, falei mesmo, ele espetou. Então, espetou, espetou o quê? Ele me tirou, agora eu não vou falar. Tu tirou o quê? Ele? Aripote, maçã. Papai, se falar, papai vai me bater mesmo. Mas eu vou te bater como? Se quer. Mas tem que esclarecer se tu tirou dinheiro. Tu tirou aliança? Tu tirou o quê? Conta até três, depois eu vou. Um, dois, três, já está. Vamos. Assim tá muito rápido. Rápido também. Como? Pronto, agora vou falar. Aripoz, ele me tirou. Tu tirou o quê? Me tirou aquilo que o papai tirou na mãe dele no terraço. Ilha de Sonhos, domingo, das 21 às 23. Noites Calmas, com Nuno Soares, na Onda Nacional. diz que é zaza. Primeiro me diz que é retro. Depois me diz que é zaza. Também me diz que é zaico. Então, se ainda não nos adicionou ao seu Facebook, está à espera de quê? Vai dizer que ainda não teve a oportunidade de saber qual o endereço pelo qual nos pode adicionar ao seu Facebook. Muito bem, poderia fazer uma pesquisa por Onda Nacional, de certo que nos iria encontrar. Mas nós aqui então facilitamos-lhe a vida e damos o endereço direitinho na qual você pode digitar e depois clicar na opção adicionar amigos, e nós temos todo o gosto em ficarmos ligadinhos a si através da web. Então, já sabe, está a ouvir o programa África Rítmica. Deste lado é o Leandro Amador, que leva até si de segunda a sexta-feira, durante uma hora, entre as 16 e as 17, e na Rádio Onda Nacional aos sábados. Na Rádio Antena Web, peço desculpa, porque nós fizemos uma parceria entre a Rádio Onda Nacional e a Rádio Antena Web, e assim é que deveríamos trabalhar todos em amizade, numa perfeita harmonia. Então, vamos deixar-lhe com o endereço do Facebook, para que você nos possa adicionar, e depois vamos ficar com o Force Live, mais um bom ritmo, para você se divertir e estar na boa companhia. A Onda Nacional está agora mais perto de si. Visite-nos no Facebook em www.facebook.com/Onda Nacional. Esta é a Rádio Onda Nacional. Visite o nosso blog em radioondanacional.blogspot.com. Onda Nacional. Clica aqui. Clica aqui. Clica aqui. Et je trouve ça fabuleux. Je ne suis pas branché sentiment. Je suis plutôt super amant. Aujourd'hui tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré. Il n'y a pas que la fesse dans la vie, il y a le sexe aussi. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. caresser tes petits seins. Pas besoin de me faire un dessin. En pleine main, je prends tes hanches et tu cesses de faire la planche. Tiens, voilà ton étalon qui enlève son pantalon. Et c'est avec émotion que je te chauffe de la passion. Então, espero que você esteja mesmo a desfrutar desta música que eu tento levar até si, porque só faz sentido se você estiver aí. Se você não estiver aí, não fará qualquer sentido eu estar aqui deste lado a levar até si este repertório musical que eu penso que esteja a ir ao encontro do seu gosto pessoal. Então agora vamos ficar com Beto Dias, Longe de Mim. Eu não quero que você esteja longe de mim, porque eu quero que você esteja aí mesmo ligadinho à web, ouvir a Rádio Onda Nacional, ou mesmo a Rádio Antena Web, quem sabe uma das duas, porque este programa passa nas duas rádios numa parceria que fizeram amigavelmente. Depois, vamos ficar com os Irmãos Verdade e recordar Yolanda. E para terminar, vamos ficar com o JJ, com a música Dilema Remix. Então, vamos ver qual é que será este dilema, mas antes, vamos mesmo ficar com Beto Dias, Longe de Mim. Então, até já e tenha uma boa tarde, boa noite ou bom dia, conforme a hora e local onde nos estiver a escutar. Quem é corpo capiribo? Quem é corpo capiribo? Baby desquinho já tá passa noite. Quem é corpo cachorabo? Quem é corpo cachorabo? Que tocabo mas nunca pode. Que sentimo uma busta longe, longe de mim, bebê, longe de mim. Que tocabo, mas nunca pode. Porque sentimo uma busta longe, longe de mim, bebê, longe de mim. Noite inteira. Minha sede de bar, tantas noites. Ser mais fácil se tu estava perto de mim. Ia ter o cor perto de banha flor. É mágoa, é falta de carinho, é ternura que mudava a mim. Quando não estava junto, nunca tocava, mas nunca pôde. Nunca senti uma busta longe, longe de mim, bebê. Longe de mim. Cata damas, a vive com esse desejo. Diga que é pra abraçar, mandar um carinho. La la la la. Yolanda, Yolanda, não te quis. sem querer, eu não entendo a tua dor. Não sei se tudo acabou, se o nosso amor já terminou. Eu não consigo te esquecer, Yolanda. Onda Nacional, um amor de rádio. I love you. I love you. Hey yo, YG, what's up, man? You ready to do this? Yes, most definitely, you know what I'm saying? 3D represent Praia Lovely, check it out. 96, aight. You know what I'm saying? Preto, cabelo, beijo, chega, tá partindo nas pejos. Não americano, mas origem africano. Um povo de mestiço que faz em Cabo Verde é bonha terra, tem pobreza, ganha culpa natureza. Vive na esperteza, nunca, nunca na pureza. Rapazinho, rapazinho, troca do sistema. Ouvi a dilema, vou deixar de problema. Padinha nem de riba, nem de baixo, cabo fuma. Adidas, quinta calça, nunca, nunca marca puma. Mão, influência, tampa, paga consequência. Pergunta esta flow, lenca, Johnny, a residência. Sing, stay. It's alright, my ladies. Cautela, cuidado na 90 com jogadas de cadela. Bonitas hoje em dia, está tudo com mania. Que crepa só verdão, só vê ganha atenção. O tem caro, o tem mata, ela está batido o portão. Também com aquele mentira que é amor de coração. Que tem estilo de bandido que fará um atrevido. Lugar quinta anda, peixinguinhas é proibido. Mulheres na anhelado tem que ser preferido. Tratando de baby, ela jantar de noite e vela. Paixão é relação, comparação a Adão e Eva. Mas tu no coração, que amor, great ever. It's alright, negates. It's alright, my body. fine, cause I took time in mind. 22 and true to this, my lips enlist truth to give, uplift. I know my soul is golden sun, a chosen one, preparation for days to come. Innovation in tongue speaks peace, tribe life, dumb speaks disease. Deceased and laid to rest, cause every nigga wants to be bigger. Test, guess what happens, this blasting, you're lasting. Who's laughing? I'm strapped in thought, ten blessed, in traps, in pop, it's locked. I'ma make it here, then take it there. Black sand, Boa Vista, salty air, yeah. And on the beach I'll sit and stare, without a care, pumping out snappy hair. Ten blessed with love, vulcanized, rock high, Cabo Verde, saudade. It's alright, lamenta, 3D representa rapaziadas desorienta. Jace também na microfone, novidade pra que nome. Cadê um fio rappers que tá rap na Yanida? Estilo tão terrível, rapidez tão incrível. Tipo a Bupa Gang é um coisa impossível. Original, matriata representa capitã. Fala balconista, atende nova artista. É um superinha, mas passando cerveja sexo. 3D é mais forte de qualquer tipo de texto. Kimba membadizinho bem querido. De Kimba membadizinho protegido. Camisinha na minha bolsa, banca pega as mais acida. Cada um peixinho aqui tá com perda na vida. Estilo diferente, inteligente, bairro felo. Maneira que dá rap, chota, xinta e pisadelo. Troca por mentalidade, bufeta e realidade. Se me é que a cidadão, a governa a imigração. Qualquer coisa que tá faz é apanha a terra que está mandando. Respeito que já tinha lá na terra, escatadanga. Está chamando de rapateado, barro encadeado. Marcos que tu e diz, cadê a fama de malcriado. Cadê em tempo pra pistola, bem pra curtir. Também nada contra que as galinhas de Angola. Tá dora de maneira que está, mexe aquele bunda. Aí sim há chance de sexta de segunda. Aye, you know what I'm saying? Busted Frozen in the house. Yeah, shout out to the intruders. You know what I'm saying? Dickies in the house. We got some representing lovely. Yeah, my bus bro, bro, Isotope 2000. Three deep, I much love all the Badias and Badus in the world. Check it out. Wall G, what's up? Hey yo, you listen to the scratches of DJ Wall G. You know what I'm saying? I'm just going back with the vibe. Remix track. Aight. E agora vamos ficar com Johnny Lima, Always My Heart. Entretanto, partiremos depois para as despedidas, porque o tempo está mesmo a chegar ao seu término. Mas para já, ainda temos tempo para ficar com Johnny Lima. Sabor e vida. longe que pude acabar com esse grande amor. Morde que me chica ecstasy, sem querer alguém que me tá ama mais que si. E nós daqui vamos partindo para as despedidas. Porque o tempo está mesmo a chegar ao seu término. Espero que você tenha gostado de mais um programa África Rítmica. E então, nós aqui deste lado, vamos para as despedidas. Com a música de Gil e de Perfectus, com Maria Júlia. Então, para todos, um forte abraço, um bem-aja. E de segunda a sexta, entre as 4 e as 5 da tarde, eu estarei aqui na Rádio Onda Nacional. E acho que não estava a transmitir, peço desculpa, mas isto são pequenos problemas técnicos. Então, como eu estava a dizer, de segunda a sexta, aqui de entre as 4 e as 5 da tarde, na Rádio Onda Nacional, eu estarei a fazer-lhe companhia com uma hora de África Rítmica. E na Rádio Antena Web, aos sábados, pelas 20 horas, também poderá assistir a mais um programa de África Rítmica. Então, até lá, um bem-aja a todos, e vamos terminar este programa com Gil e The Perfects com a música Maria Júlia. Então, para todos, façam o favor de ser felizes e façam alguém feliz. É este o meu lema e é o lema que eu gosto de transmitir a todos que estão comigo. Então, até amanhã ou até à próxima. Até muito breve, se possível, não é? Então, um forte abraço. Maria Júlia, mexe com o corpo, o coxo redondo, mostra de onde cubre. Maria Júlia, vive nos cultura, goza com fortuna, sim, é que lá que te cura. Se me mexe, cabuteja, o tempo dom, vindo pela chão, põe na alegria por todos nós. O sangue mexe, cabo deixa, ninguém puxa o pra baixo. O tempo dom, Maria Júlia.